Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro, A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kent Kialkon, leitura autorizada pela editora BB Books. Hoje iniciamos o capítulo 6. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus o julgará. Hebreus 13, versículo 4. O título do capítulo 6 é Decida amar sua esposa. Eu serei fiel à minha esposa para amá-la, honrá-la e sou disposto a sacrificar a minha vida por ela, assim como Jesus Cristo fez por mim. Um homem de decisão precisa ser fiel à sua esposa, tratá-la com amor cristão. Ele deve saber que o maior amor, os casamentos mais sólidos e o melhor sexo são encontrados na vontade de Deus e começam com a sua presença. Foi Deus quem criou o ministério maravilhoso do casamento. É dele a autoria e ele criou para ser a mais romântica, satisfatória e íntima relação na terra. E quando um homem e sua esposa obedecem a Deus, eles têm avanços significativos no seu casamento e desfrutam muito mais um do outro. Estamos prestes a nos aprofundar mais no assunto. Então prepare-se mentalmente para não deixar nada para trás. Mesmo se você for solteiro, isso pode ter grande serventia no futuro. Nossa jornada para nos tornarmos maridos dedicados começa com a ideia de santidade. Algo que é santo também é muito especial e valioso. Coisas santas estão acima das outras de uso comum e são mantidas em lugar de honra. Tudo que é santo é excepcional e incomparável. Deus é santo. Ele está acima da sua própria criação e de tudo que é profano. Parte da sua santidade está no fato de que não há nada como Ele. Deus é infinitivamente maior do que tudo. Assim como os céus são mais altos do que a terra, Ele diz, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55:9. Mas Deus não é só santo. Tudo que Ele faz é santo. Seu Espírito é o Espírito Santo. Sua palavra não está em livro qualquer. Por isso esse livro é chamado de Escrituras Sagradas ou de Bíblia Sagrada. Quando adoramos a Deus, celebramos o fato dele ser único. O rei Davi disse, Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. 1 Crônicas 17:20. Ele é santo e está preparado, mas isso não é tudo que ele separou. No Antigo Testamento, a nação de Israel era especial porque era um povo santo de Deus. Separado para os seus próprios propósitos, Moisés diz, por que, povo santo, és ao Senhor teu Deus? O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a terra. Deuteronômio 7:6. Algumas pessoas se perguntam por que Deus deu a Israel tantas instruções específicas e mandamentos detalhados no Antigo Testamento. Sua intenção não era limitar a liberdade do povo, mas sim colocá-lo acima de todas as outras nações, ensinando-lhes a ser melhor em todas as áreas da sua vida. Eles eram saudáveis em relação ao que comiam e ao tratamento das doenças. Eram puros na maneira de se vestir e de se comportar sexualmente, e honrados na maneira de tratar suas esposas e criar seus filhos. Deus queria que suas vidas fossem santas para que elas fossem mais semelhantes à sua, de valor inestimável, puro e especial. Considerar a santidade de Deus também revela o porquê do sacrifício de Jesus na cruz ser tão significativo. Pense nisso, Jesus é filho unigênito de Deus. Só ele teve vida santa, sem pecado, e na cruz ele derramou seu sangue. O único sacrifício justo, suficiente para satisfazer o julgamento de um homem santo, para que nós, pecadores, pudéssemos ser perdoados e ser seus seguidores. Deus fez aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus, segundo Coríntios 5:21. Viu o que a santidade faz? Ela faz as coisas serem raras, como nenhuma outra, colocando-as acima, ela faz as coisas serem especiais. Nas Escrituras, o maior de todos os pecados foi maltratar, inutilizar ou subestimar o que era considerado santo. Depois de tudo que fez para libertar seu povo e ajudá-lo a tornar-se santo, Deus odiou quando eles se esqueceram da sua misericórdia, rejeitaram suas normas e viveram como mundanos. Quando se desvalorizaram e pecaram contra seus corpos, seus casamentos, em suas famílias. Esse pecado não somente os prejudicou, os humilhou, mas acima de tudo, ele desonrou a sublimidade de Deus. Qualquer pecado entre nós revela que Deus não é tão santo quanto deveria ser. A palavra profano, que remete àquele que trata algo santo como se fosse mundano, tirando de sua posição especial de honra e colocando fora dos seus limites, tratando como algo comum. Imagina um soldado lavando seu carro com a bandeira americana, ou uma mulher lutando na lama vestida de noiva. Essa é a forma de profanação. Quando Deus diz que algo é santo, ele nos manda guardá-lo e protegê-lo. Se o maltratamos, se o profanamos, trazemos consequências dolorosas de devastação para nós mesmos. Santidade não é apenas uma forma de bom comportamento. É uma nova maneira de olhar para sua esposa. E eis o porquê. Santo matrimônio. Ao se casar, você declarou que sua esposa é santa para você. Isso não significa que ela seja perfeita, mas você a colocou acima de todas as outras mulheres da terra. Ela tornou-se o seu bem mais valioso, a ser valorizado, amado e protegido para o resto da sua vida. E é sua responsabilidade de guardá-la e mantê-la em lugar sagrado de honra. Se você a subestima ou a trata de forma ríspida, sem amor, você não está apenas agindo mal, está profanando o tesouro que Deus lhe deu. Sua esposa é sagrada e é exclusivamente sua. Essa é a razão pela qual o adultério é um pecado tão abominável. Ser infiel à sua esposa é profanar a beleza do casamento, a santidade do sexo, a aliança do amor e a santidade de Deus. Tudo isso ao mesmo tempo. Deus no Antigo Testamento e Jesus Cristo no Novo aprovaram e apoiaram apenas um relacionamento sexual entre o homem e uma mulher que estão unidos pelo matrimônio. E ele não está com isso limitando o gosto do homem pelo sexo. e sim protegendo, mantendo-o puro, santo e especial, porque até mesmo o sexo é sagrado em seu casamento. Sexo é um inestimável presente do casamento dado por Deus ao homem e à sua esposa para ser desfrutado depois deles terem se unido em matrimônio. Esse presente não deve ser compartilhado com mais ninguém, nem mesmo em pensamentos. Nenhum filme, site pornográfico ou caso de adultério pode ser comparado ao nível de romance e paixão pura que Deus deseja para um casamento saudável. No livro de Cantares de Salomão, do Antigo Testamento, Deus designa o sexo puro, permitido e honrado para o casamento, que deixa um homem e sua esposa satisfeitos e livres, que começa com amor comprometido, momentos de alegria contagiante e que depois termina com doce paz. Nenhum outro relacionamento sexual fora do casamento traz os mesmos benefícios ou os mesmos resultados puros e saudáveis no final. A maioria dos homens em nossa cultura não entendem isso. Eles não entendem como Deus criou o sexo para ser único e especial, pois eles se deixam ter sentimentos sexuais por outras pessoas, em muitos casos, por muitas outras pessoas, e optam pela luxúria. Mas para Deus o sexo é muito sagrado e deve ser preservado. Se desonramos a Ele e às nossas mulheres, a não ver o sexo dessa forma, vamos atrair para nós o que todos atraem quando fazem mau uso do presente de Deus: culpa, incapacidade, vazio e todos os tipos de consequências vergonhosas. Se, porém, vemos o sexo como santo, como um tesouro de grande valor e exclusivo, vamos honrar a Deus e desfrutar plenamente desse presente com as nossas esposas. Qualquer coisa que você faça que profane sua esposa, não só a fere, mas também te prejudica, pois as Escrituras dizem: assim não são mais dois, mas uma só carne, Mateus 19,6. Ela é parte de você. Deixar de honrá-la prejudica a sua capacidade de viver o seu verdadeiro propósito como um homem casado. Deus criou o casamento para retratar na terra o relacionamento amoroso de Jesus Cristo com sua noiva, a Igreja, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, Efésios 1,4. Portanto, seu papel como marido é ser um homem que reflete a seguinte mensagem: olhe para o meu relacionamento com minha esposa. Assim é o amor incondicional que de Jesus Cristo por sua noiva. Dessa forma, tratando sua esposa, o sexo e o seu casamento como sagrados, você coloca a si mesmo, a sua esposa, em um caminho que leva a bênção, amizade, respeito, satisfação, realização e união. Você vive realmente o sagrado matrimônio. Amá-la e honrá-la. Tratar sua esposa como santa é o ponto de partida para começar uma mudança em seu relacionamento, o que te coloca não só em sintonia com os propósitos de Deus para o seu casamento, mas também uma posição ideal para abençoar sua esposa com seu amor e honra. No quinto capítulo de Efésios, o apóstolo Paulo diz: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta, como também o Senhor a Igreja. Versículos 25, 28 e 29. Deus lhe chama como um marido, não para se casar com a mulher que você ama, mas para amar a mulher com quem você se casou. Isso, muitas vezes, pode ser difícil. A tarefa designada para os maridos amar suas esposas é mais exigente até do que a designada às esposas de submeter-se a seus maridos. Por quê? Porque cabe aos maridos a difícil tarefa de seguir o exemplo do amor de Jesus Cristo e o seu sacrifício. O exemplo que Deus deixa aos maridos é simplesmente o ato mais corajoso e, ao mesmo tempo, sacrificante, já feito em toda a história da humanidade. O amor de Cristo pela Igreja sem limites. Quando Jesus morreu por sua noiva, ela estava suja, cheia de pecados e estava agindo como sua inimiga. Ainda assim, ele escolheu amá-la e dar a sua vida por ela. Não em uma morte rápida e fácil, mas permitindo-se ser zombado e espancado, depois pregado a uma cruz romana. Jesus, o único que merecia sofrer o mínimo pelos seus pecados do homem, pagou o preço mais alto para atender à necessidade da sua noiva. Isso é amor corajoso. Há muitos maridos que, em um desespero dramático, escolhem morrer por suas esposas. Mas Cristo nos chama a uma morte mais complexa, ele diz. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Lucas 9:24. Não é sobre estar disposto a morrer por ela em momento de glória, mas sim sacrificar nossas vidas por ela todos os dias. Como maridos, somos chamados a anular nosso próprio desejos egoístas para atender às necessidades mais profundas de nossa esposa, para dizer não ao que queremos, então poder dizer sim ao que ela precisa. Isso é amor e liderança cristã. Nossas atitudes diárias em relação às nossas esposas não podem ser baseadas nas ações dela ou nos sentimentos, porque nem sempre os dois são bons. Pelo contrário, devem basear-se em um padrão mais elevado. Jesus disse: o meu mandamento é esse, que vós ameis uns aos outros assim como eu vos amei. João 15:12. Cristo é mestre em amar e nos convida a aprender a amar como ele. E ao modificar a forma como tratamos nossas esposas, amando-as mesmo nos momentos em que ela menos merece, será que isso explica o seu amor pela sua esposa? Você normalmente só expressa bondade e afeição quando você acha que ela fez por merecer? Ou você a ama quando ela menos merece? Será que o amor por ela enfraquece quando ela te desaponta? Ou será que ele se mantém sólido como uma rocha apesar das tempestades conjugais? Você a ama incondicionalmente? Ou há algo que te faria desistir dela e abandonar seu casamento? Se houver qualquer coisa, qualquer uma, então seu amor não é incondicional. A sociedade nos ensina a amar só quando queremos. Ela acredita que quando as pessoas são detestáveis, feias, irresponsáveis ou má, não há problema algum em abandoná-las nas primeiras dificuldades. Esse tipo de amor diz para você seguir os sentimentos do seu coração. Eu me apaixonei por você, vamos casar, mas logo depois não te amo mais. Eu quero o divórcio. O casamento, entretanto, é uma aliança divina que o convida a amar uma pessoa imperfeita e pecadora com o amor de Cristo. Porque é assim que ele te ama. Seu amor tem todos os motivos para começar. mas nunca um motivo para terminar. Paulo disse: Porque sou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Sua mulher deve sentir segurança no seu amor. Se o seu casamento fracassou ou está fracassando, é provável que seja porque você não amou sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Os maiores problemas matrimoniais são resultado de uma liderança fraca e de falta de amor do marido, que acaba por causar mágoa na mulher. Um homem quer amar uma mulher que a respeita e o admira, mas o tipo de homem que uma mulher admira e respeita é aquele que a ama incondicionalmente, que a honra, que dá vida por ela diariamente. Então, como vamos fazer isso? O padrão que Jesus nos propôs parece estar além das nossas possibilidades, impossível de alcançar, e ele realmente é. O segredo para amar como Jesus é entender que não podemos fazer isso sozinhos. O próprio Deus deve se tornar-se nossa fonte inesgotável de amor. E Ele é mais do que capaz de fazer de nós o que nós mesmos não conseguimos ser. Seu amor por nós é baseado na escolha, no compromisso e no caráter imutável de Deus, e não em nós. Deus nos ama não porque somos amáveis, mas porque Ele é amoroso. Nada que fizemos pode gerar mais ou menos amor da parte dEle, porque, para começar, nunca teve a ver conosco. Jesus disse: Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. João 15, 9. Quando nós entregamos o seu comando e permitimos que ele governe as nossas vidas, o Espírito Santo se torna a nossa fonte íntima, derramando o amor incondicional de Deus em nossos corações. Romanos 5, 5. Então, o fruto do seu Espírito, começando com amor, Gálatas 5, 22 e 23, permeia por nossos pensamentos e atitudes, ditando em seguida como agimos e reagimos uns com os outros. Quando um marido ou esposa segue o exemplo de Jesus, coisas incríveis acontecem. Deixamos de lado as imperfeições do nosso companheiro e nos apegamos a natureza imutável de Deus. Em vez de te amo porque, podemos honestamente dizer te amo e ponto final. Amo quando você está linda para mim e quando você não está. Quando você me trata bem, quando você não me trata. Estou confiando diariamente no amor incondicional de Deus para derramar minha vida em você, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, até que a morte nos separe. É o quanto te amo. O que aconteceria nos próximos anos se o amor incondicional de Deus se tornasse a base do seu casamento? E se você começasse a orar: Senhor, ame-a por meio de mim. Você faria Deus ser mais honrado, mais amoroso e mais fiel. Deixo hoje esse áudio para a meditação de todos e um forte abraço. E até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.